Pessoal, essa eu vou pedir que na hora que vocês aprenderem o refrão, vamos cantar junto. Esse som aí são coisas que a gente passa na vida e eu quero passar para que vocês não passem por tudo isso, tá? Uma música que eu fiz com meu pai, meu falecido pai, que até participa desse som aí. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nas ideias. Essa música aí, eu ganhei um festival do SESI, de música, SESI Santos, com ela. Ficamos em terceiro lugar num festival de música da Tribuna. O grupo começou no Mato Grosso do Sul. Éramos o Master Break, hoje Razão Original. Desde 98 eu estou aqui na Baixada Santista. E depois disso, várias passagens com o Santa Rosa Breakers. Agora, continuamos junto com o Santa Rosa Breakers, mas o Mano Tiquinho tá velho igual ele, não tá aguentando mais dançar, entendeu? Então eu peguei aqui um pessoal mais ou menos velhinho, mas que ainda dança um pouquinho, né? É a Unidade A, certo? Então uma salva de palmas para Unidade A. O grupo que recentemente representou o Brasil num campeonato de breaking em Miami, foi 2012, e Unidade A ganhou o campeonato lá. Os caras dançam um pouquinho, eles fizeram tudo o que eu ensinei, né? Então, sem erro, né? Mas agora falando sério, se liga na ideia. Vem comigo no seu, no meu, no nosso canto de menino. Pai. Quantas vezes acordei e te acordei de madrugada, eu criança com medo, gritando no meu berço, chorando. E você, só você me embalando, me abraçava, me agradava, minha face beijava. No calor do teu corpo, novamente eu dormia. O tempo passava, eu não percebia. De manhã, acordar sem você, cadê você? Fazer o quê? Tem que entender, foi trabalhar sem outro jeito. Remédio é esperar. E quantas vezes esperei o teu sorriso com alegria, sozinho, brincando, correndo, pulando, só pensando em você. Acordado eu ficava sonhando. Será que ele me traz brinquedo, um carrinho, uma bola, quem sabe uma pipa? Mas a noite chegava com seu sonho, eu sonhava encontrar você, meu pai. Porta entreaberta, a saudade de você, que era muito grande, eu esperava. Você não chegava, eu adormecia. Vamos aprendendo o refrão, hein? Viajei na ilusão, só agora descobri, você tinha razão. E os anos passando, a inocência acabando. Novas amizades na escola, na esquina, na praça. Rebeldia e juventude entrelaçadas. Você tirar um barato. Meus amigos estão na rua, eu estou na minha, você fique na sua. Eu faço minha sina, vou seguindo o meu caminho, vou fazendo a minha estrada, vou curtindo a madrugada. Tô só na caminhada, eu querendo provar que era melhor que você, que seu momento dançou, que sua ideia já era. Ô velho, vê se te enxerga. O seu tempo passou, você me falava: fuja das drogas, mantenha a distância de qualquer confusão. Meu filho, lhe peço que pense e repense, e faça o que eu falo, pois eu tenho razão. Viajando nas lembranças, imagino dentro de você esse olhar distante, canto de menino. O fato é que agora não me importa, isso pra mim é blá blá blá, são apenas lembranças. Sou temido, conhecido no pedaço, 38 na cintura e pode crer, um montão de aliados. Entramos pisando bem fundo, sem freio, sem medo, zoeiros no mundo das drogas. E as viagens iam se tornando cada vez mais longas, fascinantes, perigosas. Eu estava com os manos da hora, muito louco, fora do juízo, procurando o paraíso. Em meu sonho colorido, não queria sair fora. Ilusórios, poder e prazer faziam parte desta roda.